O medo de andar solito, ouvindo vozes e grito, e até do barco um apito na sua imaginação. Os olhos esbugalhados do moleque assustado, olhando aquele mar bravo, ora doce, ora salgado, num temporal de verão. Sem camisa na beirada, bombachita remangada, botou um pitiço na estrada quando a areia lhe guasqueou. Sentiu um arrepio como aquele ar frio que o açude e o rio e as águas que ele viu não lhe provocou. Coqueiro, figueira dos matos e a bela lagoa dos patos, ó verdadeiro tesouro. Lago verde azul que na América do Sul Deus botou pra bebedouro. Coqueiro, figueira dos matos e a bela lagoa dos patos, ó verdadeiro tesouro. Lago verde azul que na América do Sul Deus botou pra bebedouro. Que ainda tinham o bailado da tainha, quando o boto vinha com gaivotas em revoadas, e entre outros animais, no meio dos juncais, surgiam patos baguais, que hoje não se vê mais, este símbolo da guarda. Na noite de lua cheia, a gente sentava na areia pra ver se ouvia a sereia entre as ondas cantando. E hoje eu volto ali, no lugar que eu vivi, onde nasci quando guri, me olho lagoa em ti e me enxergo chorando. Coqueiro, figueira dos matos e a bela lagoa dos patos, ó verdadeiro tesouro. Lago verde azul que na América do Sul Deus botou pra bebedouro. Coqueiro, figueira dos matos e a bela lagoa dos patos, ó verdadeiro tesouro. Lago verde azul e na América do Sul Deus botou pra bebedouro.